Nova Juventude Espírita. Apresentação, Túlio Aguiar. Túlio Aguiar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Juventude Cristã, Juventude Espírita. Mais uma vez, estamos aqui juntos para a realização do Nova Juventude Espírita. E na noite de hoje, esperamos contar com a presença dos sempre frequentes ouvintes da Rádio Brasil Espírita e do programa Nova Juventude Espírita, com a grata satisfação, e dessa vez foi difícil conseguir trazê-lo, mas, enfim, conseguimos trazê-lo, o nosso irmão Ítalo Tanabe, que já fez uma participação conosco logo no início do programa, né, no início do Nova Juventude Espírita, e mais uma vez abdicou de alguns compromissos aí para nos dar essa noite realmente de esclarecimentos acerca de um tema que a gente estava discutindo até aqui em off, o tema Jesus e os jovens. E Jesus, durante todo o período, né, de pregação e de divulgação da proposta da Boa Nova, dos ensinamentos da lei divina pela luz do amor, da compreensão e da fraternidade, nos faz refletir que, além de ser o nosso exemplo, nosso modelo de perfeição, é também e deverá ser também um exemplo para toda a nossa juventude, pois Jesus teve sua obra produzida durante essa fase, né? O momento do desencarne de Cristo foi aos 33 anos. Então, foi um período de bastante trabalho, de trabalho bastante intenso. Estava eu e Ítalo aqui, a gente fazendo as contas, né, Ítalo? Quanto tempo a gente tem que correr atrás? Mas deixa realmente essa reflexão para a gente aí, né? Que a gente não pode perder tempo. Então, vamos, sem mais delongas aqui, apresentar o nosso irmão Ítalo e pedir para que ele possa esclarecer-nos a respeito dessa mensagem tão bonita e preparada com tanto carinho sobre Jesus e os jovens. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Túlio, boa noite aos amigos ouvintes, né, como fui apresentado pelo Túlio, né? Ítalo está um tempo aí trabalhando com a evangelização, então a gente tem um pouco do dia a dia, assim, do jovem, né, algumas coisas que vão acontecendo, e a gente vai, de certa maneira, enriquecendo, assim, um pouco das nossas experiências, né? E como você falou, com relação a Jesus, a gente estava até brincando, né? Poxa, a gente tem que correr um pouco atrás, né? Estamos no prejuízo, né? Jesus com 33 anos fez tanta coisa, a gente já está chegando, já passamos disso, então a gente ainda estamos com um saldo devedor aí, né? Mas nunca, né? Vamos seguir, digamos, o exemplo aí dos trabalhadores da última hora, né? Vamos correr atrás do nosso prejuízo aí. Bom, então, quando a gente estava discutindo, né, um pouco assim com relação a esse tema, né? E aí, o que ele fala? Bom, um programa sobre jovem e tal, né, a gente já teve um tempo atrás aqui, a gente conversou também a respeito sobre o tema jovem, né, o nome, o tema do programa, e a gente foi falando essa questão de Jesus, né, e a gente perguntando alguns esclarecimentos com relação à questão de jovem e juventude, né, e isso é uma coisa que, assim, a gente vem deparando, né, no nosso dia a dia, uma coisa bem interessante, porque na verdade é uma pergunta inicial que a gente faz, né, o que é ser jovem? E a gente começa a se questionar em determinados aspectos, que muitas vezes o jovem não necessariamente é aquele jovem da idade, né? Muitas vezes a gente pode ter uma pessoa que já passou dessa idade que seria denominada de jovem, mas tem um espírito tão mais jovial, né, que ele já vivencia de uma outra maneira completamente. Então fica algo bem, digamos assim, mais claro, né, essa definição, né? E de contrapartida, a gente também tem jovens que são completamente anciãos. Né? A gente tem pessoas que têm um espírito, digamos assim, não que seja no aspecto positivo da maturidade. Tem idade, mas não tem energia. E, né? Justamente. Então ele vive naquele marasmo tal, e a gente fica até brincando: rapaz, você já é um senhor de 70 anos, né? com menos de 15 anos. Né? E isso daí muito vai, digamos assim, da natureza de cada um, do modo como ele vai, digamos assim, a gente brinca, né, com a biologia cinética de cada um. Né? Ítalo, e até as ofertas materiais. Hoje elas estimulam isso também, né? O jovem está cada vez mais preguiçoso, né? Vamos por assim dizer, né? Esse é um aspecto que a gente também vai debater um pouco com relação a essa questão da tecnologia, né? Que muitas vezes a gente, digamos assim, uns 20 anos atrás, né? A gente esperava demais, né? Quando for daqui a 20 anos, o mundo vai estar diferente, a tecnologia vai ser outra. E só que muitas vezes a gente acaba utilizando essa tecnologia para um lado um pouco negativo, né? Hoje em dia eu sempre brinco assim que as crianças hoje em dia, elas muitas vezes estão deixando de ser crianças, né? Antigamente, criança era aquela que se sujava, ia para a rua, brincava, né? Se sujava, fazia tudo, né? E hoje em dia não, as crianças estão vivendo como determinados animaizinhos, presos em determinados condomínios, não pode isso, não pode aquilo, não bota a mão no chão. E então isso daí dá um fator limitante que, de certa forma, vai repercutir, né, digamos assim, no, né, digamos, nesse indivíduo quanto adulto. Isso é verdade. A gente vê, inclusive, até em tenra idade, né, as crianças muito precoces, mas já tem na escola, nas próprias rodas, no prédio, no condomínio onde mora, na rua, mas o celular. Não é? É muito comum realmente aí a propagação das mídias sociais e enfim, dessa influência, como você falou, tem um lado positivo, mas tem esse lado também que faz com que o jovem muitas vezes deixe de cultivar a essência realmente da juventude, passar por todas as fases, por todas as etapas, né? E como é que você vê essa questão, Ítalo? De que forma o jovem pode viver intensamente essa juventude? Tem a ver com a questão da idade? Então, eu estava lembrando agora que a gente falou com relação aos telefones, os smartphones, né? Há um tempo atrás, vamos botar uns bons 20 anos atrás aí, tinha um computador na época que era um 486DX2. Né? Então, quem não souber desse 486, bota no Google aí que vocês vão lembrar o que era isso. Então, eu ficava lembrando na época do meu 486DX2 lá que a gente mal tinha um joguinho de DOS. Né? E hoje em dia, a gente tem, digamos assim, nas nossas mãos um computador muito, muito mais potente do que aquilo na época. Né? E, ou seja, a gente utiliza isso daí como um meio, digamos assim, de reclusão social. Né? É muito comum hoje em dia, né, a gente, assim, na sala de aula, eu também dou aula na universidade, a gente vê bastante isso, que durante a sala de aula tá lá o pessoal num grupinho, tá conversando, né, e cada um vai se isolando, né, acaba perdendo um pouco desse contato, né, físico, né, e então é comum hoje em dia a gente ver durante nas conversas que a gente tem com o pessoal da evangelização, que os próprios pais reclamam que durante a mesa, o jantar, né, o momento da família reunida, está uma criança pensando uma coisa, está mexendo no celular. Então, ele passou a ser, né, digamos, um tempo atrás, a gente tinha umas coisas que era tipo um bichinho virtual, que o pessoal tinha que dar comida, um negócio. Hoje em dia virou, tipo, o seu bichinho virtual virou esse telefone. Então, acaba tendo uma relação, né, com isso daí. E um questionamento que você falou com relação a viver intensamente, né, é um dos questionamentos que o jovem se faz hoje em dia. Né? Ele, diante de tantas possibilidades, né, que ele possui, né, então ele tem as possibilidades materiais, ele tem todas as questões, né, que o mundo hoje em dia oferece, né, que diferentemente, digamos, ofereceu para os nossos pais. Então, algo completamente diferente. E aí ele se pergunta, bom, eu devo aproveitar minha juventude, viver intensamente, né, e pensar somente nisso ou não? E a gente se pergunta, né, qual é a postura do jovem, né, espírita, do jovem cristão, de uma maneira geral, frente a esse tipo de colocação, frente a esses questionamentos, né? Então, é o que a gente tem que começar a repensar com certa cautela, né? Para onde isso tudo, essa liberdade está nos levando. É verdade. E isso, de certa forma, começa a penetrar também porque nas responsabilidades do jovem. Porque à medida que o jovem vai alcançando uma idade, que ainda faz parte, né? Porque o jovem, como você colocou aqui, há uma diferença muito grande, né? O jovem, eu acredito que esteja muito ligado ao aspecto mais mental, psicológico, à iniciativa das suas reflexões, das suas análises. Como você colocou, né? A gente tem crianças que aparentam ter uma maturidade muito grande, mas isso até certo ponto atrapalha, porque ela não vivencia aquela fase da juventude. E você tem jovens que parece que também nunca amadurecem, né? Verdade. Também você tem. E como é que isso pode influenciar nessa propagação de responsabilidades que o jovem começa a ter? Porque ele, em determinado momento, vai passar para o trabalho, vai ter, de repente, vai se deparar com responsabilidades que ele pode julgar que não estava na hora para acontecer, e lá na frente ele vai se cobrar situações que ele não vivenciou e, de repente, vai querer vivenciar. Ocorre também esses questionamentos. Isso, uma coisa que a gente vê, assim, observa, que muitas vezes, hoje em dia, há uma dependência, muitas vezes, psicológica, né, de determinados pais mesmo. Então, muitas vezes, é comum você ver adolescentes, 15, 16 anos, né, que os pais possuem nele uma dependência psicológica muito grande. Então, muitas vezes, essas crianças, assim, são crianças, dão um apoio moral, né, psicológico para os próprios pais. Ou então, quando muitas vezes a gente tem, aí no caso, por exemplo, é adolescente, né, 18, 19 anos, né, para mim são quase que jovens adultos, né, recém-saídos, né, dessa adolescência, e eles já têm várias responsabilidades. Né? Então, a gente já vem, muitas vezes estão trabalhando, que tem um auxílio financeiro para prestar para a família, né? Já tem aquele, todo aquele aparato, né? Ah, porque eu tenho que auxiliar minha mãe, eu tenho que auxiliar meu pai em alguma coisa. E isso tudo vai dando responsabilidades e ocorre, muitas vezes, uma própria diminuição da infância. Né? Não aquela diminuição da infância relativamente saudável, que está comum hoje em dia. Né? Hoje em dia, as crianças com 2 anos, elas mal sabem, assim, já sabem manusear qualquer aparelho eletrônico. Né? Mas não necessariamente esse lado, mas esse aspecto, mas sim, né, essa diminuição da infância, do período de brincar, de aproveitar, né, de salutarmente conseguir, digamos, aproveitar toda essa juventude. E isso daí vai ter um reflexo. Né? No caso, porque você pega um jovem, um adulto extremamente jovem, né? Então você já encarrega ele de um monte de tarefas, né? Várias demandas, e isso tudo acaba repercutindo muitas vezes no psicológico, né? E eu acho que as doenças, assim, entre aspas, né, bem aspas, doenças emocionais, elas são muito mais graves do que, digamos, as doenças que afetam o nosso corpo físico, né? Porque a doença do espírito, né, muitas vezes vai acarretar num problema, né, digamos aí, um trauma psicológico, alguma coisa, né, uma depressão. Então isso daí vai ter um outro aspecto, que a gente deve sempre levar com cautela. Então a gente lá no nosso dia a dia, né, na casa espírita, a gente sempre tenta dar aquela escaneada naquele perfil daquele jovem, ver como é que tá. Poxa, ele é extremamente sorridente, hoje ele tá tão quieto, o que aconteceu, né? Então a gente é bom de ter isso daí. E assim, embora muitas vezes vocês possam não ter esse contato, esse tempo, né, todo para começar, né, mas a gente aumentar um pouco o nosso olhar sobre aquele jovem, sobre aquela criança, ver como ela está se comportando, né? Será que a gente não está cobrando demais, né? Poxa, a gente olha assim, muitas vezes o pessoal fala, ah, você só estuda. Não, poxa, para ele estudar naquele momento é imprescindível, é o momento que ele tem para aprender tudo, né? Se, talvez se um determinado assunto não fizer, digamos, a sinapse perfeita na mente dele, talvez isso aí ele vai ter uma certa dificuldade no futuro, né? E você me lembrou agora, a gente falando aqui sobre essa influência das mídias sociais, né, dos celulares, mas tem uma propaganda que, para mim, pelo menos, ela é a melhor propaganda que está vinculando, acho que começou no final de 2013, mas já está em 2014, e ela continua passando, que é de um biscoito, né, de uma marca de biscoito, e ela começa a interagir essa questão aí do comentar, do curtir, tudinho, não é? Com a situação que a criança deveria estar verdadeiramente vivendo, não é? E mostra justamente essa interação do corpo a corpo, não é? Ali com os grupos, com esse convívio social ali, interagindo com os pais também, porque essa vida em sociedade, ela existe nessa fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta, e a criança começa a se deparar também, Ítalo, com uma série de situações, como a definição ou a imposição de rótulos, de grupos sociais, né? Todo esse contexto. Como é que isso também é trabalhado na mente do jovem? Então, assim, a gente está falando com relação a todos esses conflitos, né, que acabam em sociedade, né, que o jovem em si, ele acaba, em geral, independente, né, como eu estava falando, independente da opção religiosa dele, existe uma necessidade meio que de uma autoafirmação. Né, ele se definir alguma coisa. E você é o quê? Né? Então, seja com grupo musical, seja com o esporte, seja com qualquer coisa, ele precisa meio que se autoafirmar, ele precisa ter esse rótulo. Né? Logicamente que não são todos, estamos falando assim de um modo geral, de um fluxo maior, né, da maioria. Né? E acaba, digamos assim, ele havendo uma interação nos seus próprios grupos sociais. Né, ele acaba se identificando mais com um grupo, com outro, né, isso daí vai das afinidades, né, e aí você forma aquelas turminhas, né, antigamente minha mãe falava, os coleguinhas tal, mas aqui existia aquela meio que uma identidade onde todo mundo meio que pensava de uma maneira geral, né, era um pensamento de massa, né, o que um pensava lá, todo mundo, ou ninguém pensava nada e todo mundo ficava naquela, né. A minha filha, até mais velha, um dia chegou para mim e fez, pai, a minha colega é minha BFF. Rapaz, eu no início não queria passar vergonha na frente dela, dizer que não entendia, né? Eu tentei descobrir, mas não consegui. Então tive que perguntar da minha filha, mas o que é BFF, né? E ela fez, Best Friend Forever. Eu disse, mas você sabe o que é isso? Elas são melhores amigas para sempre. Mas não podia usar o português, né? porque tem que usar o termo em inglês? É porque a gente escreve menos. É. Vai nessa, na gíria, nas siglas também, e ocorre. Aproveitando também a oportunidade, a gente gostaria de contar com a participação dos ouvintes. Aí o canal está aberto no Facebook, para que possam mandar também as suas perguntas aqui, que o Ítalo com certeza está ansioso aí para elucidar essas dúvidas que a gente tem nesse programa tão prazeroso que está sendo a noite de hoje mais uma vez. Então, Ítalo, como você estava falando aí, né, essa influência que tem, né, na formação de galeras, né, de guetos, das redes sociais, tudo isso vai fazendo parte do convívio social do jovem, né? Essa questão, assim, como a gente fala, como estava falando no início, a gente pensou muito na tecnologia como a forma de diminuir as distâncias entre as pessoas. Só que eu acho que o ser humano em si, ele tem um comportamento agregativo, né? Independente assim, de quanto menos barreira a gente tiver, a gente vai sempre tentar delimitar o nosso espaço, o nosso grupo, né? Aquele espaço que a gente possa ter, né? Então, essa questão do gueto, né, como a gente fala, assim, ele vai estar sempre muito presente, né? A gente tem o nosso, por exemplo, tem o nosso grupinho do trabalho, tem um grupo lá da faculdade, tem um grupo disso, tem um grupo daquilo, então a gente vai sempre se organizando. Então, muitas vezes, um único jovem, uma pessoa, ela pode participar de diversos disso, né? Então, você acaba tendo, né, como você falou, a brincadeira lá do biscoito lá, da propaganda, ele acaba falando, digamos assim, ele monta a sua própria rede social, mas que seja, né, uma rede social cotidiana, né, com contato físico, né. E outra, uma coisa que preocupa, né, bastante a gente, isso com relação, né, só fazendo outro ponto assim, é com relação que muitas vezes essa questão do grupo em si, ele acaba despertando um certo consumismo. Né? E isso é extremamente preocupante, né? Então, você tem que utilizar a camisetinha da moda, porque todo mundo usa essa camisetinha. A menininha, ela tem que usar isso, porque isso é da moda, é do grupo. Se você não tiver, você não está, né? Há um tempo atrás tinha uma propaganda, né, que eu não vou citar lá, que ela fazia, se você não tem isso, não é para você, né? Tipo assim, uhum. Despertava, tipo assim, um comportamento exclusivista, né, para aquelas crianças que não tinham aquele determinado produto, né? Então isso daí é o que a gente tem que começar a repensar, porque embora isso não apareça descaradamente na mídia, mas isso ocorre, esse tipo de exclusão, dentro, né, dos próprios grupos, dentro dessas organizações dele. Se você não usar o bonezinho assim, se você não tiver isso aqui, você, né, você não é ninguém, né? E essas influências, elas são muito fortes. A gente tem aí, realmente, eu estava até vendo um comentário ontem num curso que nós estamos participando, e em determinado momento a gente lembrou realmente desse exemplo. A gente vê na música, né, que a gente já tem essa preocupação, e a doutrina espírita tem essa preocupação de que seja passada uma mensagem, ou seja, que não seja, você não compõe a só letra, né, mas você tem que compor o sentimento ali, né, você conseguir transmitir um sentimento. E a gente vê muita propagação aí de um tal agora de funk ostentação, né? Né, que agrega realmente tudo isso, né? É a roupa da moda, e você começar a ostentar o que você tem, o material. Então, é um empobrecimento sociocultural, e que vai levar ao empobrecimento moral. E aproveitando, a gente vai criar esse link até com o nosso irmão Leandro, aqui de Maceió. Boa noite, Leandro. E que manda a seguinte pergunta, Ítalo: a formação espiritual dos pais ajuda em saber respeitar quando seus filhos apresentam forte característica de liderança? Sim, eu acho, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho assim que um casal, independentemente da sua religião, mas aquele que toma os preceitos cristãos, de maneira geral, ele fica mais atento, né, para determinados, digamos, contrapontos que a criança possa desenvolver, né? Então, se ele está pautado em caridade, se ele está pautado em justiça, lei de amor, tudo, ele vai saber, digamos assim, onde vai, digamos, dar aquela diretriz, dar aquele direcionamento ao seu filho. Então, quando você tem determinado, né, quando ele se depara com certas coisas assim, que, opa, é aquele momento da educação. Então, outra coisa que é muito importante é que os pais hoje em dia, muitas vezes eles estão perdendo a autoridade moral sobre os filhos, né? Então, é importante a gente ter, assim, enquanto os pais, enquanto educadores, a gente ter o reflexo da autoridade moral, porque a criança, o jovem, ele vai aprender pelo exemplo. Então, Emmanuel recomenda, né? Uma dose de amor, duas de Severidade, né? Tem, isso é importante. Porque, assim, a questão do exemplo é muito importante. Quando a gente fala no nosso dia a dia, quando a gente tem esse contato com os pais lá, a gente fala, é importante, né? Você não pode fazer isso, você não pode fumar, você não pode beber. Poxa, mas ele vê isso dentro de casa. Então, que respaldo moral os pais vão ter para isso? Então, é algo que quando a gente vê uma família edificada, né? Quando a gente fala dentro da base do evangelho, da maneira geral, a gente vê, né, que são pais muito mais, digamos assim, atentos à educação dos filhos, né? Então, muitas vezes a gente se depara com rotinas de trabalho, né? Cargas horárias extensas, né? E muitas vezes a gente acaba tendo aquele, digamos, o descuidado com determinados filhos. Então, muitas vezes, se você puder diminuir isso tudo, aproximar, né? Ter momentos mais em famílias, é um momento de você ter. E aquela questão da educação também. Se você tem aquela questão da educação, se você pode chegar junto, né? Corrigir, mostrar o porquê está errado. Não necessariamente somente punir. Né? Porque muitas vezes a punição, simplesmente por punição, ela gera a rebeldia, né? Isso é importante, a gente precisa mostrar o porquê que está sendo, né? Então, muitas vezes eu sempre falo isso, minha mãe, ela fala, quando eu fazia alguma coisa errada, ela fazia, meu filho, sente aqui e vai conversar. Eu rezava que ela me desse duas bufetadas, que dentro de meia hora eu estava bom e continuaria brincando, mas ela fazia, vamos conversar. O diálogo durava mais de meia hora, eu ainda tinha que ficar mais duas horas repensando em tudo que eu fiz. Né? Então era muito mais pesado do que assim, simplesmente levar duas palmadinhas. E isso, de certa forma, instruía. Né? E a gente vai carregando esse momento de reflexão. Então, esse momento de reflexão, eu acho que é o que deve ser pautado. Né? Os casais, né, de maneira geral, eles têm que começar, né, a fazer essa reflexão entre os dois. Ó, tô achando que nosso filho está tendo esse tipo de comportamento, isso aqui é uma coisa. Mas, muitas vezes, é um assunto que a mãe tem uma certa facilidade, ou então é o pai, e vai aproximando. E uma coisa que é bastante interessante e que deveria ser praticada são as reuniões familiares, né? Ter aquele momento realmente de reunir a família e colocar isso, não só uma coisa muito interessante que você falou aí, que é um cuidado que a gente deve ter, que é, não é impor. A gente tem que ter a preocupação e o cuidado para também respeitar aquilo que o nosso jovem ele tem para falar, não é? E a educação familiar e essas reuniões familiares, elas trabalham isso, promovem isso daí também. A nossa irmã Fabiana de Caruaru, um abraço para Fabiana de Caruaru, e aqui eu mando, estendo um abraço também para os amigos, a Cileide, o Ronaldo também de Caruaru, e ela manda a seguinte pergunta. Pais que disputam poderes entre seus filhos, comprando-os, dando de tudo, principalmente na adolescência, isso pode trazer um desvio moral para os seus filhos? Sim, sem dúvida. Né? Então é a questão da facilidade, né? Então muitas vezes uma criança que ela tem tudo na mão, ela perde um pouco da conquista, né? Ela perde aquele pouco, então de que adianta eu me esforçar para certas coisas? Meu pai, minha mãe vai chegar e vai me dar, né? E então ele passa a ter, digamos assim, uma ausência, né, digamos, de determinados valores. Né, um pouco da conquista, um pouco da espera, o porquê, e a questão da valorização, que é muito importante. Né? Não estamos necessariamente falando, né, no custo material de cada bem que é presenteado, mas sim na valorização daquilo. Né? Porque, pô, um determinado casal ele pode ter um poder aquisitivo X, o outro pode ter Y. Então, o que muitas vezes para nós pode ser barato, pode ser muito caro, isso vai variar de família para família. Mas o que tem que ser pautado é a questão da valorização da conquista, que isso muito é dito. Né? Então para que eu vou me esforçar, tal, se meu pai, minha mãe, se eu não te pedir, meu pai vai me dar? Então perde um pouco daquilo, e muitas vezes ocorre uma competição, como foi dito, a questão da competição entre os pais. Então é algo que a gente tem que tomar como cuidado, né? O meu pai, se meu pai não me dá, eu vou e peço a minha mãe. Então a autoridade moral do pai e da mãe muitas vezes fica complicada, né? Então muitas vezes o pai legal é o pai ou a mãe legal, mais legal é aquele que dá tudo pro filho, aquele que libera tudo. Isso é muito evidente, né, Ítalo? Principalmente a gente visualiza muito isso com casais que são separados, né? Em alguns casos tem a guarda compartilhada, em alguns casos os filhos estão com as mães, mas tem o convívio com o pai. E tem muito isso, não é? O pai ou a mãe, até por não estar inserido no dia a dia, ali, naquele contexto, mas passa o final de semana sim, final de semana não, enfim. Mas aí, como já não passa, quer de certa forma compensar aquela ausência, né? Compensar aquele tempo que não está, com o agrado, não é? Materialmente. Né? Materialmente, exatamente. E ocorre um processo, muitas vezes, de desconstrução. Né? Aquele o responsável que fica muito mais tempo, né, do que ele, que tem os problemas cotidianos, ele acaba tentando construir valores, né, os valores, né, morais tal, quando chega no final de semana lá, ele volta completamente desconstruído. Né? E outra, o pior não é isso, porque como ele está muitas vezes aliado com determinados presentes, mimos, materiais, ele volta com outro sentimento. Ah, ele é mais legal, eu posso fazer tudo, ele me dá tudo e você não. Você é a chata, você é o chato, você não deixa isso, você só não pode, não pode, não pode. E aí é onde a gente está falando a questão da autoridade, que fica um pouco complicado. Né? Então isso daí mesmo os casais assim, já separados, eles deveriam sentar e conversar e dizer, ó, para mim é assim, assim, assim, assim, e estabelecer determinados aspectos. Né? Vou criar aqui até um outro link aqui com o que o Fernando, com o que o Leandro, né, tinha perguntado anteriormente na questão da liderança, e foi um ponto que me veio à lembrança agora. É, às vezes a gente identifica realmente nas nossas crianças, nossos adolescentes, a questão realmente do, desde pequeno, né, de uma personalidade mais marcante, né, de uma característica de liderança. Isso não quer dizer que os pais tenham que diminuir a sua responsabilidade de orientação. Muito pelo contrário, porque o fato da criança apresentar uma característica de liderança não quer dizer que ele vá ser um bom líder. Justamente. Entra nesse fator de tudo isso que você colocou aí pra gente, né? E, Ítalo, vou aproveitar aqui para a gente apimentar um pouco essa nossa conversa, mas um outro foco que a gente vê muito presente na nossa juventude é a questão tabu da virgindade, né? Tornou-se um tabu, né? E a gente vê até que, de certa forma, o adolescente hoje, aquele que mantém aquelas regras, vamos dizer assim, aquelas condutas, orientações mais antigas, vamos dizer assim. Conservacionista. Conservacionista, muito obrigado, né? Nada como alguém da área da educação aí, né? Sempre com a palavra na ponta da língua. Mas é isso mesmo, conservacionista, e que ela tem dificuldade. E aí entra nos processos para entrar num grupo, para sofrer bullying, para aquela cobrança, para que ela perca logo, né? Venha perder logo a sua virgindade, enfim. Como é que você visualiza isso na tua relação, até no processo de evangelização? Então, é engraçado, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, hoje, como eu estava falando, hoje é um problema, né? Você ser virgem para o adolescente é um problema, né? Ah, você ainda é virgem, que coisa, né? Se livre logo disso, arrume qualquer um, né? Geralmente para a menina, né? E, vai, se livra logo disso. A mesma coisa ocorre também com o menino, né? O problema é que a nossa sociedade é um pouco machista, né? Ele já vê de outra maneira. O menino, ele tem que perder, sei lá, com quantos anos, e ele vai por um fluxo, né? O menino que não quiser, ele muitas vezes já é caracterizado, julgado de N formas, né? E isso muitas vezes hoje, esse reflexo já está acontecendo até com as próprias meninas, né? Então você vê a menina olhar para outra e faz, eita, tu ainda é virgem, que coisa, né? E joga como se fosse uma camisa suja, que você tem que tirar logo e se livrar logo daquela coisa. E não é assim, né? Então a gente, é o que a gente tem que começar, né? A trabalhar isso, né? A gente vem no nosso dia a dia, a gente vai tentando mostrar aquela questão da valorização, né? Que por mais que a gente tenha, digamos assim, pensamentos mais, digamos assim, de uma mente mais aberta, não que a gente vai encarar, né, com aquele pensamento de dizer hoje em dia, uma menina que vai ter que casar virgem, hoje em dia a gente sabe que isso daí, né, vai ser praticamente impossível, são casos raros, assim, né? O pessoal até brinca, eu soube que tem uma de 3 anos ali, que ainda é, né? Então, assim, lógico que eu estou fazendo uma brincadeira, mas, assim, a gente tem que começar a trabalhar aquela questão, meu filho, a questão do valor da pessoa certa, né, justamente, se você quiser, né, se guardar para o seu marido, aquela coisa toda, né, como acontecia nos continhos de fada há um tempo atrás, tudo bem. Mas, assim, independente, não, se você não quer, você quer perder agora, mas você tem que ter toda a questão da responsabilidade que isso acarreta. Essa conscientização. Isso. Né? E não necessariamente a gente está falando só no moral, né? Só naquela questão da como ela vai ficar sendo visualizada pela sociedade. Porque por mais que a gente fale com relação à abertura, né? Quando, por exemplo, um pai lida que uma filha perdeu a virgindade, que uma filha, né, de uma determinada idade, abaixo, digamos, aí dos 18 anos, ela não é mais virgem, todo mundo já olha meio assim, ele já olha diferente para a filha. Então é o que a gente tem que começar a pensar, não somente nesse aspecto, né, que a sociedade acaba imprimindo determinados valores equivocados, que se liga de passagem, mas também que a gente tem que ver os problemas que isso pode acarretar para aquela pessoa, né? Nós temos a questão da DSTs, né, que isso daí, né, é um problema que a gente sabe, é um problema de saúde pública, né? Além disso, a gente tem também a questão de uma gravidez indesejada, que todo o planejamento que a família fez para aquela criança ainda, né, pode vir por água abaixo, né, porque ela passa a ter responsabilidades, né, e essas responsabilidades elas não podem ser, muitas vezes, como é comum em gravidez na adolescência, é como se os pais ganhassem, o avô passa a ganhar um novo filho, né. E como é que a gente pode, Ítalo? É a pergunta da nossa irmã Mariane, lá de Itu, um abraço para todo o pessoal de Itu, é justamente sobre isso. Como é que os pais podem levar uma maturidade moral sem agredir a idade terrena? Né? Um pouco dessa questão aí, né? Como é que pode passar para a criança essa maturidade da moralidade, na verdade, né? Se ela, de repente, lida com esse contexto em uma fase que não seria coerente, né? Com a sua idade, vamos dizer assim, física. É, eu acho que o diálogo ele sempre deve ser o mais aberto, franco possível. Eu acredito, continuo acreditando sempre no diálogo, independente dos pais. Eu sei que determinados temas, por exemplo, a própria filha, por exemplo, para conversar com determinados temas com o pai, ela vai se sentir um pouco mais acanhada e tal. Ah, mas tem a mãe. Bom, mas se a mãe não estiver mais presente, né? Se a mãe já estiver divorciada, ou então se não já estiver desencarnada, fica um pouco complicado. Mas a gente tem que lembrar que o diálogo, né, esclarecedor, ele sempre vai ser o melhor caminho. Né? Então, explicar, não simplesmente reprimir. Você não pode, você não isso. Não, você vai explicar o porquê. Oh, se você, minha filha, você está querendo perder sua virgindade com seu namoradinho, tal, aquela coisa, vamos ver os problemas que isso vai acarretar. Vocês estão se prevenindo, né? Tem várias coisas que muitas vezes é um tabu, né? Porque muitas vezes é um choque de gerações, né? Para gerações dos meus pais era algo completamente diferente, né? Para o que é hoje. Então, hoje em dia, eu estava até conversando com o pessoal lá, hoje em dia é normal, por exemplo, um adolescente, um jovem, dormir dias na casa do namorado e vice-versa, né? Enquanto para a gente, na minha época, isso era completamente, né, abominável. Né? Se uma pessoa fizesse isso, meu Deus do céu, né? Então, era praticamente um cinto de castidade teria que colocar se isso viesse a ocorrer, né? Então, eu acredito muito no diálogo, né? E uma coisa assim, um alerta para os pais é dizer, minha gente, não adianta você tentar impor limitações, você tentar impor barreiras físicas, porque quando ele quiser, na primeira brecha ele vai fazer, né? E o pior não é isso, porque se você não oferecer orientação, ele vai fazer da pior maneira possível. Né? Ele vai fazer de um jeito perigoso, ele vai fazer de um jeito arriscado, né? pode não se prevenir, pode acarretar em DSTs, pode acarretar, né, em gravidez indesejada, isso tudo acaba sendo um problema. Então a orientação, o cuidado, né, isso tudo deve ser sempre levado em conta, né? A questão da orientação, ó, se você vai fazer, né? Então não é aquela questão, você não vai, é já opinar para ele, pense. Se você quiser mesmo fazer depois de todas essas questões, vá, mas faça com responsabilidade, né? E arque com as responsabilidades que isso pode vir, né? E o interessante é que, assim, o quebra-cabeça para nós pais, né, quem já é pai, é justamente essa transmissão. Você transmitir esse processo de orientação, de educação ao jovem, mas você tem que se adequar à realidade do jovem. Por quê? Porque se eu for passar da mesma forma que eu recebi há 30 e poucos anos atrás, quase revelando a idade aqui, 30 e poucos anos atrás, como você falou, alguns conceitos que eram, vamos dizer assim, visto, que estavam naquela vigência, né? Vigência, hoje eles já caíram por terra. Justamente. Não é? Não a questão dos valores morais, mas eu tenho que adequar a passagem, a instrução dessa conduta moral, mas de uma forma que o meu jovem possa abraçar. Porque, como você disse, se não houver um interesse por parte do jovem, ele vai descobrir de uma forma que muitas vezes pode levá-lo até à dor. Justamente. Né? Eu estava lembrando aqui que a gente, lá no nosso centro, a gente faz o evangelização para a família, né? Para os pais também, né? E a gente sempre brinca assim, que deveria, na verdade, a gente fazer um curso de reciclagem para pais, né? Porque muitas vezes, como você estava falando, os conceitos que eram ministrados para a gente, né, há um tempo atrás, né, eles hoje já são abordados de outra maneira, né? Então, é importante que o pai, ele fique atento, né, a essas novas, né, digamos, essa nova meio que ela vai ter de comunicação, os acessos, tudo, né? E ele que, na verdade, não que ele seja um espião, passe a monitorar, mas que ele olhe com bons olhos, né? As companhias, que ele olhe com bons olhos os hábitos, né? Porque muitas vezes esses hábitos, na verdade, é um jovem que está pedindo socorro, né? Simplesmente está querendo atenção. Então, a maneira, muitas vezes uma rebeldia, uma determinada atitude que pode ser reprimida, muitas vezes até mesmo violentamente pelos pais, na verdade é só um pedido de socorro que aquela criança, aquele jovem está pedindo, né? Então, é importante que os pais ajam sempre de acordo com a moral do Cristo, sempre seguindo com amor, né? Ô, Ítalo, a gente vivencia também atualmente, né, uma série de reformas aí que a juventude vem promovendo, né, com manifestações, com cobrança de direitos. Você acha que a juventude hoje era a juventude mais politizada? Então, eu acho assim que, assim, ainda me engloba um pouco enquanto jovem, mas assim, nos meus 20 e poucos anos, mas acho que uma coisa muito importante da juventude é a força motriz. É a questão da, digamos, do vigor físico, né, de lutar por mudanças, né? Então, digamos assim, recentemente nós tivemos toda essa série de protestos, manifestações, né? E aí a gente tem, o jovem, ele tem que começar a se questionar enquanto ele um ser politizado. Ele é realmente um ser politizado ou simplesmente ele é um fantoche na mão dos principais meios de comunicação? Será que simplesmente ele está recebendo lá, né, aquele tipo de informaçãozinho bate-pronto, né, em doses homeopáticas, né, e simplesmente ser um papagaio, né, de qualquer telejornal aí, repetindo, né, e a gente sabe, né, de uma maneira ou de outra que existe a manipulação da mídia, sim. Então é importante, né, que ele venha a buscar essa questão, digamos, de determinados valores para que ele possa se posicionar politicamente falando. Não estamos dizendo que o partido seja questão partidária ou que o partido A, B ou C esteja correto, mas é que ele tenha, digamos assim, ele tenha o direito de escolher de acordo com as suas opiniões e não porque alguém disse que era para ele opinar daquela maneira. Então, quando a gente fala com relação a isso, a gente tem que começar a antever essas questões que estão ocorrendo. Poxa, o Brasil, um país com a dimensão que a gente tem, a economia que a gente tem, melhorou bastante, melhoramos bastante, mas também a gente tem que ver ainda a corrupção, né, que parece que ainda não saímos ainda no período pré-colonial, né? A gente parece que ainda está, né, engatinhando, né, nesse processo. Então, como é que a gente vê essa questão do governo? Como é que a gente vê o papel do Estado, né? Então, isso é um papel que o jovem, ele tem que começar a despertar. E aí a gente se questiona, né? A saída à rua, até que ponto ela é lícita? Ela é lícita, no caso. Ah, ele é um manifestante puramente, ou simplesmente ele é uma massa de manobra, ou vai ser mais ou menos um vândalo. Então, isso que a gente tem que começar a questionar também. Ele tem esse papel de se posicionar com relação a isso, né? De realmente aproveitar a força motriz, o vigor físico que o jovem tem, e as ruas, quando for preciso, sim, tomar a questão da manifestação, desde que ela tenha respaldo, né? Isso é mais importante. E a gente tem que começar a ver essa questão de fazer o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Então, é aquela coisa, muitas vezes eu vi um comentário infeliz de uma pessoa que ela fez, que as manifestações ocorram na periferia e fiquem restritas para lá. Uhum. Bom, mas se você faz um tipo de manifestação que fica restrita à periferia, né, não vai ter o conhecimento da grande população. E aí como é que fica? Então, um tipo de protesto com esse não é protesto, né? Então, não estou dizendo aqui que eu sou sendo a favor ou contra determinado posicionamento, só estou dizendo que o jovem, ele tem uma frase muito interessante, que eu acho do Gabriel Pensador, né, de uma música dele, que ele faz: a gente muda o mundo na mudança da mente. Então, que a gente comece a operar essa reforma nas nossas mentes, para que a gente seja efeito multiplicador, né, que nós sejamos multiplicadores de ideias, e de boas ideias, logicamente. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que começar a pensar, né? A gente tem que mudar determinados costumes que estão enraizados, né, na nossa mente, né, até mesmo na nossa cultura, né, como a gente fala, o próprio jeitinho brasileiro, né, isso daí é terrível, né, porque a gente vê, tipo, determinados comportamentos, né, que são completamente deprimentes, né? E esse tipo de comportamento, não, que besteira, todo mundo faz. Bom, se a gente pensar que todo mundo faz, a gente nunca vai mudar, né? Porque o novo passa a ser estranho, né? Então, para que a gente vai mudar? Velho ditado, né? Maria vai com as outras. É. E é muito complicado isso. Oi, Ítalo, mas aí o jovem, né, ele passa, recebe todas essas orientações, vem os processos na escola, trabalho e tal, e chega na sexta-feira à noite e ele está cansado, né? Ele está cansado, né? Ele quer extravasar, né? Ele quer ir lá para o show, quer ir para a balada, e aí ele vai se deparar com uma série de situações. E olha que nós estamos aqui falando basicamente das questões comportamentais, né? A gente não está aqui envolvendo as influências espirituais, né? Que tem que ser lembradas aqui também. Mas aí o jovem, então, ele vai para a balada, ele vai para a festa aí. Mas aí, como é que ele deve proceder? cair de cabeça, vai evitar? Como é que deve ser a conduta do jovem aí diante dessa realidade, né? Então, uma coisa que a gente trabalha bastante, né, é que a gente sempre fala, não, você tem que viver de acordo, né, com a sociedade do qual você vive. Você não vai pegar um jovem lá com 15, 16 anos, 9 da sua idade, lá, doido lá para se relacionar com os coleguinhas e tal, né, brincar que a gente fala, fazer algum outro tipo de passatempo, sei lá, que eles queiram fazer, né, e reprimir, não, você não vai, mas todo mundo vai, não sei o que, não é isso o caminho. Na verdade, é a questão da orientação, né? Então, a gente tem que começar a perguntar, né? Assim, poxa, a gente precisa realmente ir até as últimas consequências de tudo, né? Preciso viver dessa maneira completamente desregrada, ou a gente pode aproveitar tudo de uma maneira bem mais equilibrada? Eu acredito nessa segunda opção, né? Que a gente pode aproveitar tudo, né? Pegar daquela passagem, né? É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? E aí, no caso, a gente tem que começar a ver que muitas vezes nessas festas, nesses ambientes, a gente tem determinadas companhias não muito agradáveis, né? Tem a questão, muitas vezes, das drogas, né, lícitas ou ilícitas, né, e muitas vezes acarreta até mesmo com relação até o próprio desregramento do sexo, né. Então a gente vê uma força vital tão importante, né, a utilização de uma força reprodutora magnífica, né, e a gente vê muitas vezes ela sendo utilizada de uma maneira equivocada, né. Não estamos aqui reprimindo, dizer que ninguém venha fazer, não, mas a questão da responsabilidade, do uso correto com relação a tudo isso, né. E aí a gente se pergunta, com relação às drogas lícitas ou ilícitas, né, primeiro que a gente tem que começar a focar uma coisa básica, né, a questão da idade, né. Justamente é a pergunta do nosso irmão Beto, lá de Arapiraca, né. Um abraço para todos os arapiraquenses. E o Beto pergunta justamente isso. No aspecto da droga, como fazer, orientar para deixar e seguir uma vida com Jesus? Justamente, assim, aí a gente já está em outro processo, no caso. Se é para deixar, no caso, o irmão já fez o uso, né? Então, a gente questiona assim, primeiro, como a gente estava falando com relação às drogas lícitas e ilícitas, a gente primeiro vê o seguinte, a questão da idade. Né? Porque a gente vai para um show, vai tomar uma cervejinha. Bom, você tem idade para isso? A primeira coisa que deve ser feita. E aí, no caso, tem os órgãos fiscalizadores que deveriam já começar a fazer esse tipo de fiscalização. Mas a gente sabe que na prática isso é completamente falho, né? Mas aí, a gente, falando da pergunta do nosso irmão Beto aí, o que é que a gente deve fazer nesse caso? A gente acredita, assim, tem uma frase de uma banda que eu gosto muito, né, que é o Dead Fish, que ele fala, assim, com relação às consequências daquilo que a gente acha que a gente faz melhor. Se em determinado momento o irmão caiu naquele caminho é porque ele achava que aquilo seria melhor para ele, mas a gente deve sempre relembrar que a gente sempre tem um novo começo. A gente pode sempre dar uma pausa naquilo, ver que aquilo não está muito agradável para a gente, os caminhos que a gente vinha ocorrendo, que a gente vinha optando, eles não estavam levando, né, a um descansar favorável. Tem um trabalho que nós temos a oportunidade, já há 2 anos que a gente faz com um grande amigo nosso aqui, Frei José, e a gente faz esse trabalho junto justamente aos adictos, né, que são os recuperandos de droga e álcool, e a gente se depara muito com essa realidade, Ítalo. Os altos e baixos, né, as quedas e as pequenas vitórias naquele momento, mas que o somatório dessas pequenas vitórias é que vai se tornar uma grande vitória lá na frente. E uma orientação que a gente sempre que tem a oportunidade de passar é justamente sobre isso, né? A gente precisa trabalhar muito, é o fortalecimento da fé. A gente vê muito que, não só no meio espírita, mas no meio cristão de uma forma geral, a gente muitas vezes se sente vergonha de falar sobre Jesus, não é? De expor aquilo que a gente, as opiniões embasadas no Evangelho, justamente porque a gente vai de encontro vai contra a corrente, né? Vai contra a maré aí. E imagine você estar numa festa, tudinho, tem aquela roda, ali você vê as influências negativas e você chega naquela roda e você tenta evangelizar, porque a gente tem que fazer como Cristo fazia. Não é? Cristo não escolhia o momento para evangelizar. Cristo, ele aproveitava as oportunidades. Então, sempre que tinha oportunidade, ele estava evangelizando. E a gente se depara com as oportunidades no nosso dia a dia. E os nossos irmãos, eles começam a ter essa realidade das drogas muito precocemente. Eu me deparei certa vez, tomei um susto, na verdade, quando eu estava conversando lá na mesa com eles. E tinha um que olhava para mim com um olhar bastante diferenciado ali. E então o Frei chegou para mim e disse, olha, Túlio, você acha que ele tem quantos anos? Eu olhei para ele, na verdade eu a gente estava conversando, mas eu não estava criando o perfil dele ali, né? Então pegou de surpresa e eu olhei e disse, eu acho que uns 30 anos. E o Frei José olhou para mim e disse, ele tem 13 anos. Então veja que a utilização das drogas havia feito com o aspecto físico, moral e psicológico daquele indivíduo, não é? É uma realidade. E também, o Ítalo, eu vou aproveitar aqui para lançar a pergunta da nossa irmã Eliane Mariana, lá de Búzios. Desculpa, Eliana Marina, de Búzios. Obrigado, Márcio. E agradecer aos irmãos que estão mandando suas perguntas. E ela diz o seguinte, é uma dúvida, na verdade, que ela diz que sempre espera que os filhos cheguem até ela quando eles vão tratar sobre sexo. E aí ela pergunta, ela vai respondendo, né, vai esclarecendo à medida que eles vão chegando e trazendo essas perguntas. Então, a dúvida dela é assim, se isso está correto, ela deveria chamá-los para falar sobre esse assunto. Eu acredito assim, que você não pode esperar a dúvida, porque muitas vezes se a dúvida ocorrer, ele pode ter essa dúvida com outra pessoa, que não seja você, se ele não se sentir à vontade. Então eu acredito que é importante que você tenha esse laço, né, bem estreito entre ele, para que ele não tenha vergonha, para que ele não tenha nada assim a ponto de chegar. E não custa nada, né? Você chega lá, separa meia horinha do seu dia lá, ou uma vez na semana, e diz, vamos sentar aqui que a gente precisa conversar sobre isso, né? E, por exemplo, a gente tem que quebrar primeiro, assim, quando eu tinha minha idade, né, daquela época lá, então, assim, existia aquela vergonha, existia um tabu. Então, é complicado, né, você romper essa barreira, mesmo que seja o seu pai, ou talvez os seus pais sejam a barreira maior. Então, ele é mais fácil ele lidar isso com um colega, e o colega pode não estar muito bem orientado a responder os questionamentos dele. Então, assim, cego que guia cego, cai os dois no precipício, né? Então é complicado. Então a gente tem que começar a ter esse estreitamento, sim, né? Que ele não tenha vergonha em hipótese alguma. E para facilitar ainda mais dele não ter vergonha, é você quebrar o gelo, né? Então você, sei lá, se você não está lidando lá com preservativo, vai lá e diz, meu filho, isso aqui serve para isso e isso, isso. Não, você pode não estar usando, mas guarde. Vai que uma hora você precisa, né? Ô, Ítalo, e também não ficar criando aquela cultura que a gente vê de atribuir nomes aos órgãos genitais, né, tanto masculino como feminino, como a gente vê, porque, de certa forma, isso cria uma distância para a realidade, né? Justamente. Ah, então, olha, isso aqui é para você colocar na florzinha da menina, então no pirulito do menino, então, né, cria aqueles nomes, né, que vai modificando os conceitos. E a criança não é um ser, o jovem, ele não é um ser nem alienado e nem alienígena, não é verdade? Justamente. Então, a gente tem que passar a orientação e passar as coisas como tem que ser, porque quando ele se deparar com o nome lá, preservativo, ele já vai ter o entendimento, né? E não vai tomar um susto, como eu tomei certa vez, vou até contar aqui, eu estava no supermercado com a minha filha mais velha, e a gente já estava na fila para o pagamento, né, lá das compras, e ela chegou para mim e fez... Pai, o que é isso? Apontando, porque aqui nos caixas, naquelas gôndolas, tem chocolate, né? Tem confeito, tem caixa de preservativo também, né? Junto do chocolate. Então. E ela olhou e fez, pai, o que é isso? Eu disse, olha, filho, é preservativo, né? E ela disse, para que serve? Eu disse, olha, serve para que o homem possa evitar passar doenças sexualmente transmissíveis, transmissíveis para a mulher e também como meio de evitar uma gravidez indesejada. E ela tá certa. E nesse momento, várias pessoas começaram a olhar para mim. E ela fez, então, pai, por que é de chocolate? Aí eu não aguentei, né? Aí eu disse, minha filha, vou mandando agora que a fila tá andando, né? Mas assim, a gente tem que estar preparado. Isso, as perguntas vão vir. É porque o aspecto biológico, muitas vezes, da reprodução, ele vai ser dado no ensino e ciências na escola tradicional. Tudo bem. Só que... existe um pouco mais além disso daí, que é trazer disso na normalidade, né? Porque, assim, até mesmo na sala de aula, a gente lembra que é uma aula engraçada, que todo mundo ri, muitas vezes o pessoal vai tentando, né, esclarecer, mas fica um pouco complicado. E, então, os pais, de maneira geral, eles têm o papel, o dever, né, de aproximar isso da realidade. Vamos esquecer as historinhas lá. Eu sou muito a favor de que uma criança com uma determinada idade, ela já saiba realmente como é que ela veio. Ela não veio de cegonha, ela não veio de repolho, ela não veio nada, ela veio realmente porque somos organismos e os organismos se reproduzem. E é assim que ocorre a reprodução, né? Porque a gente desmistificando, a gente tornando isso mais real, né? De certa forma, né? Vulnerável, isso vai, de certa forma, tratar, fazer com que o jovem, ele passe a ver o sexo com naturalidade. E é natural, né? Independente, a gente tem que ver os efeitos, né, benéficos do sexo também, né? Tanto para todo mundo, de uma maneira geral, não somente o fim reprodutivo, né, como algumas pessoas pregam, mas tem os efeitos benéficos, né? A questão dos hormônios que são liberados, todo, a questão do relaxamento, e isso tudo tem que ser benéfico. A gente tem que saber lidar com isso daí para que esse efeito benéfico ele venha aliado da responsabilidade. E a nossa irmã Eliane, ela diz justamente isso, né? Que eles não têm vergonha, né? Eles são bem livres, né, para perguntar, e ela trata isso com naturalidade, né? Então, é justamente esse o caminho, né? É tratar a questão do sexo, da sexualidade também, né? Que é um outro fator, um outro termo, mas com isso, com naturalidade, né? Porque é uma coisa que está aí na realidade, não só deles, né? Que são jovens, que estão em formação, nossa também. E é uma forma também da gente aprender, né? A gente aprende também, né? Justamente. Então, eu acho que, assim, volto a frisar a questão do diálogo, a questão da educação, ela sempre vai ser primordial, né? Independente do que a gente esteja, do tema que a gente esteja tratando, o diálogo sempre vai ser a melhor saída, sempre vai ser a melhor opção. E para aqueles irmãos, né, que em determinado momento cometeram, entraram por uma porta que não levou a um caminho muito bom, né, que um pouco mais dolorido, né, a gente deve lembrar, né, que sempre a gente pode parar e voltar atrás, né? E a partir do momento que a gente tiver cada vez que a gente não fizer determinada atitude, a gente vai ver que é mais um dia que a gente continua livre daquilo, mais um dia, e vai por uma questão, pouco a pouco a gente vai estar liberto e vai se questionar, poxa, tanto tempo que eu não cometo determinada ação, né, por que recomeçar essa contagem? Vamos continuar. E uma coisa que a gente não pode ter jamais, né, em qualquer aspecto, é o sentimento de culpa, né, porque a culpa por si, ela vai simplesmente estagnar, vai manter o irmão lá preso, né, simplesmente lá se lastimando, e não é isso que a doutrina nos prega, né? A gente deve sempre voltar, parar, repensar e seguir resignado, né, para um novo caminho. Ítalo, estamos chegando aos nossos 10 minutinhos finais, né? A gente gostaria muito de continuar aqui noite adentro, né? Mas eu sei que você também está soberbado, mas eu gostaria ainda que você passasse a tua visão, assim, de que forma o nosso jovem pode alcançar essa condição do homem de bem na prática da caridade. Bom, eu acredito muito, né, como eu estava falando, na força motriz que o jovem tem, né, então é questão de colocar a mão na massa, né, a partir do momento, né, se você não se depara com a doutrina espírita, se você prefere um outro grupo religioso, seja lá qualquer, não importa, é a prática da caridade, a lei do amor é que ela vai fazer a gente chegar mais próximo do nosso irmão, a gente vai ter o aspecto de se humanizar, né, então as questões das boas ações, né, cotidianas, né, então muitas vezes a gente vê pessoas que não são nem religiosas, mas praticam tão boas ações, né, que é muito mais válido, né, o que não importa é simplesmente a gente chegar em determinado ambiente e se dizer que está lá simplesmente de corpo presente. A gente tem que fazer, digamos assim, aquela igreja, aquele centro, aquela doutrina em si, ela passar a fazer parte de você, né? Então, a partir das boas ações, né, do exercício do bem, da prática de um bem de uma maneira geral. E antes de mais nada, a gente tem que lembrar sempre que nós sempre somos capazes de renovar atitudes, né? Essa questão de renovar atitudes, ela é muito, muito válida, porque a partir de a gente sempre renovando atitudes, sempre repensando, a gente vai ter sempre um novo caminho a gente a seguir, né? E como a gente está falando com relação ao Cristo, a gente tem sempre a questão de evangelizar sempre. Sempre aquela oportunidade da gente sempre passar um conhecimento, se a gente possuir, para aquele irmão que esteja um pouco menos esclarecido. E com relação ao homem de bem, né, para finalizar, a gente seguir a questão da lei de justiça, de amor, de caridade, né? Não adianta a gente querer fugir das regras da sociedade ou de como a sociedade está vivendo, que a gente vai assim, não adianta tentar se fixar numa bolha, que a gente não vai conseguir, né? E a gente, no caso, viver, né, como o próprio Evangelho coloca, a gente viver de acordo com os costumes, né, da nossa época, desde que a gente tenha responsabilidade para que a gente possa fazer isso tudo, certo? Agradeço aí o pessoal, né? Estamos chegando ao fim, né? Um abraço a todos, para todos os amigos, né? Muito boa noite. Bom, então, nós aqui agradecemos e vou ler aqui para os nossos ouvintes uma mensagem mediúnica aos jovens que foi transmitida, né, pelo doutor Bezerra de Menezes numa oportunidade lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e que ela diz o seguinte, ele referia-se aos queridos irmãos do Sul, mas uma mensagem daquela estendida a todos os jovens de todo o nosso orbe terreno. Venho hoje, em meu nome e em nome de tantos outros jovens, jovens sem religião, nesta e na outra vida, graças à benevolência de irmãos nossos, que nos envolveram em preces, vibrações de amor, para que pudéssemos participar desse evento tão grandioso que foi a confraternização de jovens espíritas. Que pena que não tive essa oportunidade quando encarnado estive. Trouxe-me a reflexão que tantas coisas poderiam ter sido diferentes, tantos caminhos poderiam ter sido percorridos de outra forma. Quando transportamos as fronteiras da morte e ao despertarmos, transpondo os umbrais do túmulo, nos deparamos com a realidade que tanto quisemos ocultar. Tantas ilusões ao querer aproveitar a vida, muitas noitadas, bebidas, sexo mal utilizado, encontrei a doença logo adiante. Jovem, acreditava ser imortal, mas quando a morte chegou, vi o quão enganado estive. Agradeço hoje a oportunidade de ter sido apresentado a Jesus, de uma forma terna, um Jesus que acolhe os jovens como eu, desgarrados e relegados à própria sorte. Assim como eu, tantos outros jovens receberam essa oportunidade de renascer, renascer para a vida, a verdadeira vida, sem ilusões, sem vícios. Agradeço mais uma vez as preces que me atraíram a esse encontro e trago meu alerta aos jovens encarnados, que valorizem a vida na sua integralidade, mas com a consciência de que ela é finita na Terra. Aproveitem a oportunidade ao máximo, se afastem das drogas. E aos jovens espíritas, vocês são duplamente abençoados. Primeiro pela bênção da vida, segundo por poderem ter tido a oportunidade de abraçar essa doutrina consoladora, esclarecedora, que abre as mentes e corações, que possibilita vislumbrar novos horizontes, para que quando retornarem ao mundo espiritual, sejam recebidos por todos aqueles que amam e que chegaram aqui primeiro. Que não precisem se sentir como eu, perdido, sozinho, desamparado e desesperado, que encontrei ao chegar o fruto das minhas não boas obras. Que não cheguem de mãos vazias e malas cheias de mau plantio que tenham feito. Jovens, avante, avante com Jesus. Movimentem-se, unam-se em nome do Mestre Nazareno, que soube amar a todos indistintamente. Curou leprosos, perdoou adúltera, movimentou céus e terra para tornar o planeta Terra um planeta mais feliz. Jovens, aproveitem o vigor da idade, da saúde para trabalhar no bem. Construam uma estrada luminosa com altitude, mas altitude em prol do bem, da paz, não com rebeldia. Sim, para a verdadeira felicidade, sem drogas, sem vício. Obrigado mais uma vez por todos nós que participamos desse grande momento de luz. Muita paz para todos. Boa noite, meus irmãos. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br.